Inter! Som! Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Tá gravando, Gilda? Chegou, pode crer. Valeu a pena. O Inter Som! Respirar, em mim chegou, tudo parou. E eu te quero demais. Inter Som! Inter Som! Tira esse som que me faz. O detonando! Super pop, super pop som. Me faz sonhar. Deixa mais, vai. Super vai. Pop. Super pop som me faz sonhar. Super pop som me faz sonhar. Super pop som me faz sonhar. Mas o Thiaguinho vai tocar Marcos. Vai. Neto e o Malo Chefinho. Vamos na Canibal aqui, Brasil, com a gente. Um abraço, valeu, alegria, tamo junto hoje. É marcante. Você tira a vibração que sai de dentro do meu coração. Ao vivaço, vivaço, vivaço. Você deu vivo na marcante agora, viu? Sei que você vai estar a me esperar. Não arrasta o povo. E? Uma viagem. A viagem. Pop som. Na, na, na, na. Eu sou pop som. Pop som. Na, na, na, na. Eu sou pop som. Meu parceiro Coro. Sei que você gosta. Galera do Amizade Futebol Pelado. Um abraço. E aí, gordinho? E a galera do Bira Sauri, tá todo mundo aqui reunido desde cedo, meu irmão. Vai. Porque você mexeu? Mexeu com meu coração. E aí? Meu amor, a vida inteira, sonhei em ter você pra mim. E aí, Rafinha? Tu sabe que é nóis, Rafinha, pode crer. Família 7, corno também! Deixa aqui com a gente! E aí, Rebelde! Isso, quem gosta é o Gigo da G-Saldi! Canibal aqui, Brasil, com a gente. Um abraço, valeu! Eu sei o que vou fazer. E vou te conquistar. Eu vou te conquistar. Só com você vou ficar. Te conquistar. Te conquistar. Eu vou te conquistar. Eu quero mais é te amar. Te conquistar. Eu vou te conquistar. Só com você vou ficar. Te conquistar. Eu vou te conquistar. Eu quero mais é te amar. Toca a batida aí, compadre! Vai! Bora, Manel, se liga, Manel! fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É, é da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som. O Deus oito, Vani! Nessa onda te fala. Fala, meu grau desde ontem. É da Marambaia, essa aqui galera com de Belém. Gente, é da Iguara, meu bem. De demais, meu nato. Mas se fosse balançar, solta a batida desse brega. Esse povo balançar, toda a galera contagia. O Iterson também. Agora vai, vai, vai, vai. E aí, neguinho? Vai, vai, vai, vai, vai. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Sei que você... É no tempo de fã clube! No tempo de fã-clube, ó. Pra curtir assim, ó. Tiaguinho! É DJ Billy. 3, 2, 1, agora vai! É o DJ dos DJs que sacode a multidão. O DJ da galera 100% emoção. É o vai detonar, na marcante, na marcante, vai, na marcante, vai, na marcante. Baleado, baleado, eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Minha gatinha não quer mais saber de mim. A galera tá falando que ela não tá mais aqui. Aonde eu moro, o aluguel já vai vencer. Perdi o meu emprego, já não sei o que fazer. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Meus amigos começaram pra beber, mas eu viro a cara, tô me sujando. Assim vai! Ei, amor! Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Vem cá que eu quero saciar o meu desejo. Devagarinho eu vou beijando seu rostinho. E com carinho eu vou beijar seu pescocinho. E de mansinho eu vou descer mais um pouco. Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Os transalianos! Quero saciar o Berlione! As suas mãos. Só vai quando acaba tudo, meu irmão! E me leva à loucura. Essa galera é punhação total, pode crer! Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Hoje eu só quero saciar o meu desejo. No seu pezinho eu dou um beijo insinuante. E seu joelho eu dou um beijo excitante. E te pergunto se posso ir mais adiante. E te pergunto se posso ir mais adiante. Eita, eita, eita, beija na. Eita, eita, eita, beija na. Marcante! Meteoro! É agora de tuia! tocar. Vai tocar muita marcante agora, Thiaguinho. Toca! Já! Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o Interson. E a moçada aqui no meio do salão. O transação, o show de iluminação. Alô, Rio, deixa pra você, meu brother! O caminhão, o caminhão, o caminhão. Onde tudo começou! Eu chamo ele agora, pode crer. Mais uma, vai. Só marcante hoje, Lituia. É festa e alegria. Comigo. Curtindo aí, ó. Um abraço, viu? Toda a galera presente aqui na rua. Estão dele cedinho, né, meu irmão? Vou viver por esse amor. Disposta a tudo, eu estou. Baby, é um sonho, vem te ter. A qualquer hora te espero. Vem me tirar da solidão. Vem curar meu coração. Pago meu mundo por você. Porque Interson. Você quer ter som. Só vai quando acaba tudo, viu, meu irmão? Oh! E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá. Henrique, nesse tempo de fã-clube. Todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamar. Ele escutava lá no DJ Edilson. Quem dançava mais, viu? Com o príncipe negro arrebentando sem parar. Aqui eu só vi um casal que é atualizado na parada, viu? Botando a galera pra dançar. DJ Valdo Equatorial. Vai agitando a multidão. Ainda representa, viu, Henrique? O som Guanabara. O som do seu coração, DJ Manoel Ribeiro do Som Ideal. Oi? Agora vai detonar, DJ Nelson do High Som, fazendo você balançar. Existe aqui é chá camisa dele, viu? Meu irmão, pelo amor de Deus! Eu quero sair sozinho pra dançar um brega por aí. crer. Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé. Opa! Adelmo GLM, um abraço, viu? Brega do Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Família Sete Gordo. Estão aqui curtindo as marcantes. De forte iluminação a laser, Rubi é poderoso. A nave tá no ar, o sempre poderoso. Quem comanda, quem agita, quem detona. É o Gilmar. Representa aí no tempo. Sinta o som, sinta o som. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura. Bora, neguinho, bora, neguinho. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. E agora? E agora? Vai, e agora? Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lambata é a melhor seleção. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lambata, a melhor seleção. Fruto Sensual, simplesmente o maior sucesso. Mas se estou... Se estou bem perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. Você e eu na noite a dançar ao som do Premier. Sinto o som que comigo vai te conquistar. Premier tem a força do... Aí tu lembra, né, Rick? Já que sou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim. Boquina, Caldeirão da Pâmela, Vila Nova e Caxinhal. É assim, ó. Ah, bebê. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Cursindo, vai. Você. Ei, você, o outro lado do rádio. Escuta aí, ó. Escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A gente tocando agora só na manha do Aranha pra galera, viu? Tocando só na qualite, sem embaçamento, sem agonia. Galera do Bira, um abraço, valeu, bora igreja. A vida mesmo que às vezes sofrida. Estamos juntos, eu acho que ele viu. Curtindo? Assim, ó. Assim, vai. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando o desejo, pelo espaço do calor de um beijo, como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada, como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. E aí? Outro lado do rádio. A fera está de volta. Banda. E aí, Marcelo? Feras. Vai, Brasil, a gente fala, Marcelo. Ei, oba! Você. Como é que é? O outro lado do rádio. Rebeldes. Escute essa canção. Sem tirar o chapéu pra essa galera, viu? De um amor que talvez nunca tenha amado. Vai. A voz do coração não cala. Você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas. E acontece no silêncio, às vezes sem simples conversas. A vida mesmo que às vezes sofrida. Aqueles arrocha que marcaram, viu? Tão bonita. A gente tocando. Sem som. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando o desejo, pelo espaço do calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. Outro. Intersom, o arrebentão. Intersom. Bora, campeão. E aí, Pio Velho? Pra você, meu brother. Pra curtir assim, ó. Opa. Eu me entreguei pra essa mulher. Bora, Belém, bora, Belém. Agora quero que me diga. O Intersom, garoto. O que está faltando? Te entreguei a minha vida. E você só me fez sofrer. Hello, baby. Big Toca, por favor. E aí? Que hoje estou tomando todas. Vou esquecer o que passou. Estar aqui comigo, você sabe que eu preciso de você, Big querido. Big solto faz sentido. Estar aqui comigo, você sabe que eu preciso de você, Big querido. Ai, amor. Amor, meu coração pede só pra te amar. Senhor, ficar senhor. Com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Vou tocar só as melhores. Se eu não te ver, vou chorar. O coração assim vai. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Só acho que marcaram, viu? Tá de louca de abraçar. Vite embora. Você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Minha galera da Fazendina, escuta aí no bar do Capial. Não quero ficar, eu quero ir. Te... Mercantil São Pedro! Toda a galera da bola. Comigo Barrasco do Al também. Curtindo. Cheguei tocando na moral, viu? Só na manhã. Amor, o meu coração é de só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me... E aí, Simbalica? Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Bora, Lucas, você também. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Sabe quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho, não consigo me controlar. Assim, ó. Vai. balança. Armas que tenho pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. O nosso design marqueteiro DJ Henrique Martins. Aqui com a gente, homem da fera, né, meu irmão? Olha pra você, está ali, ó. O homem é bom pra caralho, viu? Vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir. Não tem pra onde fugir. Como um preso, vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca. Só na manhosa do aranha, na qualidade. Sente aqui. Pode crer. Um tocando e a galera lançando. Pra te conquistar, vou usar armas que tenho. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem, não tem. Se quiser confirmar aí o Interson ano que vem, Rebelo tá só no apoio aí, né, pode crer. O anel de liturgia já chegou, viu, meu irmão? Pequeno dos Rebeldes, só galera mil grau, pode crer. Bora, Chequinho, toca na manha, vai. Puxindo, é assim, ó, é assim, ó, é assim, ó. Você vai ser quando você crescer. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Henrique Martins é o homem da fera, de rocha. Quando perceberá. Vai. Assim, ó. Ouvi dizer que quem mandava era você que tem pra dar. O que desejo uma mulher, vou confessar. Que não foi isso que encontrei. Isso não foi. Já chinou, cara. Era tão cobiçado. Homens, mas hoje não é o que eu vejo aqui. Não é o que vejo aqui. Como se eu fosse um mágico, eu te transformei num homem comum, frágil e submisso. E aí? Que hoje sofre e chora. Assim, ó. Eu só precisei, precisei de algumas noites de amor. Pra te ensinar, te ensinar. Que não dá se acha, eu derrubei, hoje acabou. O que pensavam de você? Vai dizer, se perguntarem pra você, se vai dizer que hoje eu é quem dita as regras, que você obedece. Virou mais um que hoje se dedica a mim, que se dedica. Manda 007. Já fazia um tempo que não aparecia, já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo o dever em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusável. Só na manha, meu irmão. A noite num motel, sem pressão, vai. Finalmente encontrei naquele posto. E aí? E eu no canto, cabelo cobrindo o rosto. Galera do Birassauri, me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto. Um abraço, viu? Valeu! Estou com os pés no céu. Daí pra frente, é vira saúde, né, meu irmão? Segundo, nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo, fazendo serenatas pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava ao pé do ouvido, sabendo que você só tava ali pra me usar. Que não me ama. Gente, já na reta final, viu, gente? Já tocando as últimas aí, obedecendo a direção da festa, tá beleza? Já tocando as últimas, será, galera? Banda 007. Beijo ardente como o sol, abraço quente ao meu lençol. Malena e Helder, o tempo aqui não passa sem da família aqui Brasil com a gente. Um abraço, valeu, galera dos Rebeldes. Te espero. Um abraço e valeu, vale, querido. Só te quero. Reta final. Faz a vida inteira pra te amar. Vamos, Gustinho, vai. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, e? Também sinto amor como você. Valeu, parceiro, do Dora, tá livre, gente. Um abraço, Dora, valeu, vai, grita, tamo junto hoje, tamo junto hoje. Adoro amor que a gente reta final, valeu, galera. O amor vira carnaval. Festão de Natal do Interson, ele doia, meu irmão. Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. E nosso amor pede bis, tanta morre sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Banda Megati, curtindo, vai. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. E aí, neguinho? Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar. Aquela ciumeira, vai. Uma ciumeira atrás da outra. Vai. E que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. E que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma quando, e quando, hein? Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção se envolver, É saudade, viu, meu irmão? É o Inter só tocando pra galera. Vamos curtir assim, vai. E o CD rolando na reta final. Questão de Natal, bora leituia. Curtindo assim, vai. Curtindo o delírio da canção. E aí? Desde a missa o coração. Meu irmão, pelo amor de Deus. Deixa o amor te completar. Bora, Martins, bora, Martins. É. Por favor, não diga tantas vezes não. Cinco aqui, tá beleza? Obedeção na direção da festa aí, tá legal? E a gente encerra a festa de hoje, viu? Vou tocar mais cinco. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu amanhã, dia 26, festão do galo lá no Araraquara, com a Fumaça Show e carreta Papa Légua Digital, meu irmão, vai ser pressão, viu? Reta final. Que bonito já que tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia carinhosa, beija teu. Penúltima, viu? Valeu, gente. Obrigado mesmo, hein? Pode crer. Além dessa fronteira, deixei meu coração. Aguardem a volta do Interson e do Johnson aqui, viu? É Beldes. Valeu, viu? Valeu, viu? Vamos junto. Vamos junto. Essa galera tem moral, pode crer. Tirei o chapéu, de rocha, viu? E assim, ó. E assim, ó. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Minha última, valeu, gente! Meu amor, que bom que eu tenho você. Tiaguinho Pressão! Tiaguinho Pressão. É muito Tiaguinho Pressão na tua cabeça. Arrebentão! Arrebentão! O arrebentão da diversão. O arrebentão! O arrebentão do Pará! E mais e mais. Interson, o arrebentão. Interson, o arrebentão de Curuçá. Interson, o arrebentão do Pará. Meca desperto, agarrado. Para esses, escutem. Interson, o arrebentão. O arrebentão. Arrebentão, arrebentão, arrebentão, arrebentão. O arrebentão. Arrebentão, arrebentão. Arrebentão, arrebentão, arrebentão, vá, arrebentão, vá, arrebentão. Arrebentão. Ou arrebentão da diversão. Ou arrebentão da diversão. Ou arrebentão da diversão. Ou arrebentão da diversão. Ou arrebentão da diversão. O arrebentão do Pará. O arrebentão do Pará. O arrebentão do Pará. O arrebentão do Pará. Inter som.